Segunda parte do Hot Mix Club Podcast, agora com a corda toda, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos com uma Dixie Kevo com a música Bang. Hot Mix Club Podcast número 288, só lançamento hoje e músicas relançadas, hein? Dois sangue, dois vírus hemocentros precisam da sua doação. Doe, doe, doe. Hot Mix Club Podcast é responsabilidade social. I'm been so lost inside. All that I didn't know, it was there all along. Couldn't see it with these eyes. I've been blindfolded, strong, holy, stumbling my way through the night. It's been a long road to find strength to fight. Can you show me the way? Você curtiu aqui no seu Hot Mix Club Podcast muita coisa legal. Você curtiu a Kiro, Magix e Kevo com a música Bang. Também tivemos a Kiro, Sarah Boldy e Tarawap com a música Oceans. E também tivemos a Kiro, Mark Sisma e Jonathan Mendels com a música Way to Happiness. Vamos agora com a música que eu tanto gosto, que tá numa versão que eu tive que editar, de OD, com a música Honey, I Want You. Hot Mix Club Podcast. A página do Hot Mix Club Podcast, já somos mais de 29 mil curtidas. Então curta você também, Hot Mix Club Podcast. A sua balada começa aqui. Honey, I want you. Honey, I crave you. Darling, I want you. Sensacional, Hot Mix Club Podcast número 288. Você curtiu aqui uma música que eu sempre quis tocar numa versão decente e toquei agora finalmente, D.O.D. com a música Ronnie. Vamos lá, vamos agora com Will Sparks com a música Monster. Hot Mix Club Podcast, doe sangue, doe vida, porque os emocentes precisam das suas doações. Doe, doe, doe. Hot Mix Club Podcast é responsabilidade social. Não esqueça, hein? Curta a página do Hot Mix Club Podcast. Curta também a página das rádios. É isso aí. Tamo junto. Dê o seu apoio cultural. Dê o seu apoio cultural aí, comerciante, empreendedor. Tamo junto. Hot Mix Club Podcast, 5 anos no ar. Dance, celebre. Hot Mix Club Podcast. Final do seu Hot Mix Club Podcast, curtiu aqui muita coisa legal, você curtiu aqui o Will Sparks com a música Monster, antes tivemos D.O.D. com a música Honey, I Want You, vamos agora com Garrett & Mary, Alieni e Stan Rick com a música Saving Light. Hot Mix Club Podcast, sempre com você, 5 anos no ar, dance, celebre, curta a página do Hot Mix Club Podcast e assine no iTunes. Aliás, essa música aqui você vai se assustar um pouquinho porque ela tem vozes, porque é uma versão de clipe, mas você vai curtir pra caramba. Esse é o Hot Mix Club Podcast, sempre com você. Obrigado pela sua audiência. I'm here where endless meets the end. Do you see me? I'm hidden here again. Come on, how's school? Your whispers found its way. Calling me to stay. I'm standing at the edge, but something. fucking like you. No one fucking likes you. You're that. You can be my slave. What? Você curtiu aqui no seu Hot Mix Club Podcast, Garrett & Mary, Stan Rick e Aliane com a música Saving Lives. Vamos agora com ENGMNT e Dani Canadial com a música Never Gonna Miss It. Hot Mix Club Podcast, ficando por aqui, até semana que vem com muito mais. Beijo, beijo, beijo, fui. Say goodbye to my innocence. fly.